Fechei os seis. Mas então o que é que achas que o reis quer de ti e dos outros? Perguntei-lhe, inclinando-me para vasculhar um dos cestos de vime à cata de outro pão. Ele anda à tua procura pessoalmente. Jamie olhou para trás, por cima do ombro, como se esperasse que o tenente fosse materializar-se a qualquer momento dos arbustos de azevinho. Como a cortina verde e espinhosa permaneceu intacta, virou-se novamente para mim, franzindo ligeiramente a testa. Não sei, disse ele, abanando a cabeça, mas não tem nada a ver com o assunto de Tryon. Se fosse isso, ele ter-me-ia dito ontem à noite. Aliás, se ele se importasse com essa questão, ter-me-ia dito ontem à noite, acrescentou. Não, Sassenach, acredita. Os arruaceiros são apenas uma questão de dever para o pequeno Archie Hayes. Quanto ao que ele possa querer comigo, não pretendo preocupar-me com isso antes de tempo. Inclinou-se sobre o meu ombro para passar o dedo pela abertura do pote de mel. Ainda me restam 3 barris de whisky e pretendo transformá-los numa relha de arado, uma gadanha, 3 machados, 4,5 kg de açúcar, um cavalo e um astrolábio antes desta noite. O que é um passe de magia que pode requerer alguma atenção, não achas? Passou o dedo pegajoso delicadamente pelos meus lábios. Depois virou-me o rosto para ele e beijou-me. Um astrolábio? Perguntei eu, saboreando o gosto do mel. Beijei também. E para quê? E depois quero voltar para casa, sussurrou-me, ignorando a pergunta. A testa dele estava colada à minha e os seus olhos intensamente azuis. Quero levar-te para a cama, na minha cama. Pretendo passar o resto do dia a pensar no que é que eu te farei quando lá estivermos. Portanto, o pequeno Archie pode ir jogar berlim de costumados dele. Excelente ideia, sussurrei-lhe em resposta. Importas-te de seres tu a dizer-lhe isso? Os meus olhos tinham captado um vislumbre de um tartan verde e preto do outro lado da clareira. Mas quando Jamie se endireitou e rodou nos calcanhares, vi que o visitante, na verdade, não era o tenente Hayes, mas John Quincy Myers, que usava o manto de um soldado à volta da cintura, as pontas abanando alegremente ao vento. Isso acrescentava mais um toque de cor ao já exuberante esplendor das vestes de Myers. Extremamente alto e decorado, de cima a baixo, com um chapéu de abas largas, espetado com várias agulhas e uma pena de peru, duas esfarrapadas penas de faisão presas no seu longo cabelo preto, um colete de cerda de porco-espinho tingido sobre uma camisa com rebordo de contas, a sua usual tanga e as leggings presas com cordões de sininhos, o montanhês dificilmente passaria despercebido. Amigo James! John Quincy esboçou um largo sorriso ao ver Jamie e apressou-se com a mão estendida e os sininhos a tilintar. Pensei que o encontraria a tomar o pequeno almoço. Jamie pestanejou ligeiramente diante daquela visão, mas animadamente retribuiu o entusiástico aperto de mão do montanhês. Sim, John, junte-se a nós. Ah, sim, disse eu ao mesmo tempo, deitando um olhar de esguelha para o cesto de comida. Por favor. John Quincy fez-me uma vénia cerimoniosa, com um gesto largo, com o chapéu. Um seu criado, minha senhora, e agradeço-lhe imenso. Talvez mais tarde. Neste preciso momento, vim buscar o Sr. Fraser. Ele é solicitado com caráter de urgência. Por quem? Perguntou Jamie cautelosamente. Robbie MacGillivray, assim se diz chamar. Conhece o homem? Sim, conheço. O que quer que Jamie soubesse de MacGillivray, fê-lo enfiar a mão na pequena arca onde guardava as suas pistolas. E qual é o problema? Bem, John Quincy coçou meditativamente a farta barba preta. Foi a mulher dele que me pediu para o vir chamar. E ela não fala bem inglês, de modo que talvez eu tenha confundido um pouco a história. Mas o que eu entendi do que ela me disse foi que um caçador de recompensas apanhou o filho dela, dizendo que o rapaz era um dos rufiões de Hillsborough e que pretendia levá-lo para a prisão em New Bern. Só que o Robbie diz que não vai deixar que ninguém leve o seu filho a lado algum. E, bem, depois disso, a pobre mulher ficou tão enervada que eu não consegui perceber patavina do que ela dizia. Mas penso que o Robbie gostaria que você fosse até lá e o ajudasse nisto. Jamie agarrou o casaco verde, manchado de sangue de Roger, que estava pendurado num arbusto à espera de ser limpo. Vestindo o casaco, enfiou a pistola recém-carregada no cinto. Para onde? Perguntou. Myers gesticulou ligeiramente com um grande polegar e embrenhou-se nos arbustos de azevinho com Jamie no seu encalço. Fergus, que tinha estado a ouvir a conversa com Germain nos braços, colocou o menino aos pés de Marsali. Tenho de ir ajudar o grand-père, disse ele a Germain. Agarrou num galho da pilha de lenha e colocou-o nas mãos do miúdo. Fica aqui, protege a mamã e a pequena Joan dos maus. Oui, papá. Germain fez uma cara de mau sob a franja loura e segurou o galho firmemente, preparando-se para defender o acampamento. Marsali, McLennan, Lizzie e o soldado Ogilvy tinham observado a cena um pouco desorientados. Quando Fergus agarrou noutro pedaço de madeira da pilha de lenha e mergulhou decididamente nos arbustos de azevinho, o soldado Ogilvy pareceu despertar para a vida, mexendo-se nervosamente. Disse ele, talvez eu deva ir chamar o sargento, não acha, minha senhora? Se houver algum problema? Não, não, disse eu apressadamente. A última coisa de que precisávamos era que Archie Hayes e o seu regimento aparecessem em força. Parecia-me o tipo de situação que seria muito melhor ser mantida com caráter oficioso. Tenho a certeza de que tudo vai correr bem. Deve ter sido apenas um mal-entendido. O Sr. Fraser vai resolver tudo sozinho, nada receie. Enquanto falava, eu contornava a fogueira em direção ao local onde estava o meu material médico, protegido da chuva sob um pedaço de lona. Enfiando a mão pela borda, agarrei no meu pequeno estojo de emergências. Lizzie, por que é que não serves um pouco de compota de morango ao soldado Ogilvy para barrar na torrada dele? Tenho a certeza de que o Sr. McLennan gostaria de um pouco de mel no café. Desculpe-me, Sr. McLennan, preciso de ir... Com um sorriso forçado, também eu me enfiei pelos arbustos de azevinho adentro. Quando os ramos vergastaram e estalaram atrás de mim, parei para me orientar. Um ligeiro toque de sinos chegou-me aos ouvidos com o vento chuvoso. Virei-me na direção do som e corri. Era uma boa distância. Eu já estava sem fôlego e a suar da corrida quando os alcancei perto do campo de competições. Os acontecimentos desenrolavam-se. Eu conseguia ouvir o zumbido da conversa dos homens ali reunidos, mas ainda nenhum grito de incitação ou lamentos. Alguns espécimes musculados andavam pesadamente de um lado para o outro, despidos da cintura para cima e agitando os braços para fazerem os exercícios de aquecimento. Os homens mais fortes de várias povoações estavam ali reunidos para a competição de força física. A chuva miudinha recomeçara. A umidade brilhava nos ombros vigorosos e colava os caracóis de pelos corporais escuros na pele clara de peitos e braços. Mas eu não tinha tempo para apreciar o espetáculo. John Quincy abria caminho habilmente pelo grupo de espectadores e participantes, acenando cordialmente para um ou outro conhecido, À medida que passava por eles. Do outro lado da multidão, um homenzinho destacou-se do agrupamento e apressou-se ao nosso encontro. MacDoub, sempre veio, que bom. Não se preocupe, Robbie, assegurou-lhe Jamie. E o que é que aconteceu? MacGillivray, visivelmente transtornado, olhou para os participantes e os seus apoiantes e depois encaminhou-se para as árvores ali perto. Nós seguimo-lo, sem sermos notados pela multidão reunida à volta de duas grandes pedras enroladas com cordas, que eu deduzi que alguns dos participantes presentes iriam tentar levantar e assim provar a sua aptidão física. É o seu filho, Rob? Perguntou Jamie, esquivando-se de um galho de pinheiro cheio de água. Sim, respondeu Robbie. Ou era? Aquilo soou-me sinistro. Vi a mão de Jamie roçar o cabo da sua pistola. A minha apoderou-se do estojo médico. O que é que aconteceu? Perguntei-lhe. Ele está ferido? Ele não, replicou MacGillivray enigmaticamente, agachando-se para passar por baixo de um galho pendente de castanheiro, coberto por uma trepadeira vermelha. Logo a seguir havia um pequeno espaço aberto, não suficientemente grande para ser considerado uma clareira, coberto de tufos de erva morta e salpicado por pinheiros jovens. Quando Fergus e eu nos curvamos por baixo da trepadeira, atrás de Jamie, uma mulher corpulenta, com um vestido de tecido rústico fiado em casa, virou-se bruscamente para nós, arqueando os ombros à medida que erguia um galho partido que segurava numa das mãos. No entanto, ao ver MacGillivray, ela relaxou um pouco. Ver isso dá-se? Perguntou desconfiada, olhando-nos de cima a baixo. Mas quando John Quincy surgiu por debaixo da trepadeira, ela baixou o pau, as feições fortes e bonitas, relaxando-se ainda mais. Ah, Myers, você trazer Jamie, oder? Lançou-me um olhar curioso, mas estava demasiado ocupada a olhar de Fergus para Jamie para me inspecionar pormenorizadamente. Sim, querida, este é o Jamie Roy. Chome MacDoub, apressou-se MacGillivray a dizer, para receber o crédito pela presença de Jamie, colocando a mão respeitosamente na sua manga. A minha mulher, Uta, MacDoub. E o filho de MacDoub, acrescentou ele gesticulando vagamente em direção a Fergus. Uta MacGillivray parecia uma valquíria numa dieta de hidratos de carbono, alta, muito loura e vigorosa. Um seu criado, minha senhora, disse Jamie, curvando-se. Madame, disse Fergus, fazendo uma mesura com uma perna à frente. A senhora MacGillivray, por sua vez, respondeu com uma profunda reverência. Os olhos fixos nas flagrantes manchas de sangue na frente do casaco de Jamie, ou, mais precisamente, Roger. Mein Herr, murmurou ela, parecendo impressionada. Virou-se e acenou para um rapaz de 17 ou 18 anos, que estava a espreitar à distância. Parecia-se tanto com o pai pequeno, magro e vigoroso, de cabelos escuros, que não havia dúvidas em relação à sua identidade. Manfred, anunciou a mãe dele com orgulho. Mein rapaz. Jamie saudou-o com uma grave inclinação da cabeça. Senhor MacGillivray. Um seu criado, senhor. O rapaz soou duvidoso, mas estendeu a mão a Jamie. Prazer em conhecê-lo, senhor, afirmou Jamie, apertando-a. Uma vez devidamente cumpridas as cortesias, ele olhou rapidamente à volta do tranquilo cenário, erguendo uma das sobrancelhas. Ouvi dizer que teve uma altercação com um caçador de recompensas. Devo concluir que a questão já foi resolvida? Olhou interrogativamente de MacGillivray, filho, para MacGillivray pai. Os três MacGillivray tocaram olhares entre si. Robin MacGillivray tossiu apologético. Bem, não posso dizer que esteja exatamente resolvida, MacDoob. Quero dizer, a sua voz arrastou-se, o olhar transtornado regressando aos seus olhos. A senhora MacGillivray lançou-lhe um olhar severo. Depois virou-se para Jamie. Ist kein se preocupar, disse-lhe. Ich haf den Montestrum bem seguro. Mas nós só queríamos saber como seria melhor esconder den corpus. O corpo? Disse eu debilmente. Até mesmo Jamie pareceu um pouco perturbado perante aquela revelação. Matou-o, Rob? Eu? MacGillivray pareceu chocado. Por amor de Deus, MacDoob, por quem me toma? Jamie ergueu uma das sobrancelhas de novo. Evidentemente a ideia de MacGillivray cometer violência não era muito improvável. MacGillivray teve a dignidade de parecer envergonhado. Sim, bem, acho que poderia. E fiz, bem, mas MacDoob, aquele assunto de Ardsmuir foi há muito tempo e está encerrado, não é assim? Sim, disse Jamie, tem razão. O que se passa com esse caçador de recompensas? Onde é que ele está? Ouvi um risinho abafado nas minhas costas e girei sobre os calcanhares, apercebendo-me de que o resto da família MacGillivray, em silêncio até àquele momento, estava mesmo assim presente. Três adolescentes estavam sentadas em fila num tronco caído por detrás de uma cortina de jovens pinheiros, exibindo toucas e aventais de linho imaculadamente brancos, apenas ligeiramente murchos com a chuva. Maina, meninas, apresentou desnecessariamente a senhora MacGillivray com um meneio de cabeça na direção das jovens, já que as três pareciam versões mais pequenas dela. Hilda, Inga, Undzenga. Fergus fez uma vénia elegante às três. Enchanté, mademoiselle. As raparigas estremeceram de riso e curvaram a cabeça em resposta, mas sem se levantarem, o que me pareceu bastante estranho. Então apercebi-me de um movimento debaixo da saia da mais velha. Uma espécie de agitação, acompanhada por um gemido abafado. Hilda bateu com o calcanhar no que quer que fosse, sorrindo-me sempre. Ouviu-se novo gemido, muito mais alto desta vez, proveniente de baixo da saia, o que fez com que Jamie se virasse para ela. Ainda a sorrir animadamente, Hilda curvou-se e delicadamente levantou a bainha da saia, sob a qual pude ver um rosto desvairado, devidamente amordaçado com uma tira preta. É ele, disse Robbie, partilhando o talento da sua mulher em declarar o óbvio. Estou a ver? Os dedos de Jamie torceram-se ligeiramente na parte lateral do seu quilt. Será que podíamos tirá-lo daí? Robbie gesticulou para as raparigas, que se levantaram ao mesmo tempo e deram um passo para o lado, revelando um homem pequeno, deitado, encostado ao tronco caído, as mãos e os pés atados, com uma seleção do que pareciam ser meias femininas e amordaçado com o lenço de alguém. Ele estava molhado, enlameado e ligeiramente amarfanhado na aparência geral. Myers curvou-se e sou o homem, levantando, segurando pela gola. Bem, ele não parece grande coisa, disse o montanhês criticamente, semicerrando os olhos para o homem, como se avaliasse uma pele de castor de má qualidade. Julgo que a caçar criminosos não se ganha tanto como se pensa. O homem, de facto, era magricela e com um ar um tanto ou quanto maltrapilho, assim como desgrenhado, furioso e assustado. Uta fungou com desprezo. Zaukerl, disse ela, cuspindo com precisão nas botas do caçador de recompensas. Depois virou-se para Jamie, toda charmosa. Então, mein Herr, qual a melhor maneira de acabarmos com ele? Os olhos do caçador de recompensas esbugalharam-se e sacudiu-se nas mãos de Myers. Ele resistia e contorcia-se, gargarejando através da mordaça. Jamie analisou-o dos pés à cabeça, esfregando o nó de um dedo nos lábios. Depois olhou para Robbie, que encolheu o ombro ligeiramente com um olhar apologético para a mulher. Jamie pigarreou. Tem alguma coisa em mente, senhora? Uta ficou radiante com esta demonstração de simpatia para com as suas intenções e retirou uma longa adaga do cinto. Pensei em estripá-lo. Wiehenschwein, já? Mas veja bem. Ela picou o caçador de recompensas escrupulosamente entre as costelas. Ele deu um gritinho abafado pela mordaça e uma pequena mancha de sangue manchou-lhe a camisa esfarrapada. Blut a mais, explicou ela, fazendo um beicinho de desconsolo. Gesticulou na direção da cortina de árvores, por trás da qual o levantamento de pedras parecia estar a progredir bem. Diloita vai sentir a cheira. Cheira? Olhei para Jamie pensando que se tratava de alguma expressão alemã desconhecida. Ele tossiu e esfregou o nariz com a mão. Ah, o cheiro! Exclamei, devidamente esclarecida. Sim, acho que sim. Então penso que é melhor não o estripar, disse Jamie ponderadamente. Quer dizer, para não chamarmos a atenção. Acho melhor partir-lhe o pescoço, disse Robbie McGillivray, semicerrando os olhos judiciosamente para o caçador de recompensas amarrado. Será bastante fácil. Acha que sim? Fergus também semicerrou os olhos, concentrado. Eu sugiro uma faca. Se esfaquear no sítio certo, não derrama tanto sangue. No rim, logo abaixo das costelas, nas costas. O prisioneiro não parecia estar contente com as sugestões, a julgar pelos sons histéricos abafados pela mordaça. E Jamie esfregou o queixo pensativamente. Bem, isso não é muito difícil, concordou ele. Ou estrangulá-lo. Mas ele vai cagar-se todo. Se for uma questão de cheiro, até mesmo esmagar-lhe a cabeça. Mas diga-me lá, Robbie, como é que este homem veio aqui parar? Robbie pareceu não compreender. Está acampado por aqui? Jamie abanou brevemente a mão para a minúscula clareira, tornando mais evidente o que queria dizer. Não havia nenhum sinal de fogueira de acampamento. De facto, ninguém acampara daquele lado do ribeiro. E, no entanto, todos os McGillivray estavam ali. Não, disse Robbie, a compreensão a surgir nas suas magras feições. Não, estamos acampados um pouco mais lá para cima. Nós só viemos dar uma vista de olhos aos matelões. Ele abanou a cabeça, indicando o campo de competições. O maldito abutre estava a espiar o nosso Freddy. Apanhou-o com a intenção de o levar. Lançou um olhar hostil ao caçador de recompensas. E eu vi um pedaço de corda pendurada, como uma cobra, no cinto do homem. Ali perto, um par de algemas estava no chão. O metal escuro, já coberto de ferrugem por causa da umidade. Nós vimo-lo a prender o nosso irmão, acrescentou Hilda. Por isso agarrámo-lo e arrastámo-lo até aqui, onde ninguém poderia ver. Quando ele nos disse que pretendia levar o nosso irmão ao xerife, eu e as minhas irmãs atirámo-lo ao chão e sentámo-nos em cima dele. E a mãe deu-lhe vários pontapés. Uta deu orgulhosamente umas palmadinhas no ombro robusto da filha. Elas são good, fortes, Mädchen, meine meninas, disse ela a Jamie. Nós come ver hier die Wettkämpfer. Talvez escolher marido para Inga ou Senga. Hilda hat einen Mann, está prometida, acrescentou com um ar satisfeito. Ela examinou Jamie abertamente Os olhos demorando-se com aprovação na sua altura, na largura dos ombros e na prosperidade geral da sua aparência. Ele é bonito, grande, o seu man, disse-me ela. Vocês têm filhos homens? Não, receio que não, disse eu pesarosa. E o Fergus é casado com a filha do meu marido, acrescentei, vendo o seu olhar mudar especulativamente para Fergus. O caçador de recompensas pareceu sentir que a conversa estava a desviar-se e atraiu a atenção outra vez para si, com um indignado grito abafado pela mordaça. O seu rosto, que empalidecera diante das especulações sobre a sua morte, voltara a ficar completamente vermelho e o seu cabelo estava espetado e colado à testa. Sim, disse Jamie, tomando conhecimento. Talvez devêssemos deixar o cavalheiro falar. Robbie semicerrou os olhos diante disto, mas assentiu relutantemente. As competições já iam animadas e ouvia-se uma considerável algazarra emanando do campo. Ninguém iria ouvir um grito isolado dali. Não deixe que me matem, senhor. Sabe que isso não está correto. Rouco, por causa das suas provações, o homem dirigiu o seu apelo para Jamie assim que a mordaça lhe foi retirada. Só estou a fazer o meu trabalho ao entregar um criminoso à justiça. Ah! Exclamaram todos os McGillivray em uníssono. Apesar do sentimento parecer unânime, a sua expressão imediatamente se desintegrou numa confusão de imprecações, opiniões e uma saraivada aleatória de pontapés às canelas do cavalheiro Poringa e Zenga. Parem com isso, disse Jamie, erguendo suficientemente a voz para se fazer ouvir acima da confusão. Como isto não surtiu efeito, ele agarrou o McGillivray filho pela nuca e berrou a plenos pulmões. Rua! Isto fê-los silenciar momentaneamente, lançando olhares culpados por cima dos ombros em direção ao campo de competição. Muito bem, disse Jamie com firmeza. Myers, traga o cavalheiro, por favor. Rob, Fergus, acompanhem o Myers. Bita, senhora, fez uma mesura para a senhora McGillivray, que pestanejou, mas depois fez um meneio de cabeça, aquiescendo relutantemente. Jamie revirou os olhos para mim. Depois, ainda com Manfred agarrado pela nuca, saiu a marchar à frente do contingente masculino em direção ao ribeiro, deixando-me responsável pelas mulheres. O seu man vai salvar o meu filho? Uta voltou-se para mim, as sobrancelhas louras franzidas de preocupação. Vai tentar. Olhei para as raparigas amontoadas atrás da mãe. Sabem se o vosso irmão estava realmente em Hillsborough? As raparigas entreolharam-se e silenciosamente elegeram Inga para responder. Bem, já estava, disse ela com um certo ar de desafio. Mas ele não estava nas confusões, nada disso. Ele só lá estava para mandar concertar uns arreios e foi apanhado no meio deles. Percebi um rápido olhar trocado entre Ilga e Zenga e deduzi que estavam a omitir parte da história. No entanto, não me cabia a mim julgar, graças a Deus. Os olhos da senhora McGillivray estavam fixos nos homens, que murmuravam entre si a uma certa distância. O caçador de recompensas fora desamarrado, mas ainda tinha as mãos atadas.